vivo. Original G, original G. É que o bagulho é mais embaixo, pra quem já esteve embaixo. Sem buchiche é plano certo, com buchiche a bala certa. Segue a meta, mira e vai na fé. Que se Deus quiser, nós se vira de outra maneira e vai. Mente criminosa, coração blindado. No final do beco é só um começo. É pra sujeito, cria bala no safado. Paco de nota, pistola, saco de droga em dólar. Movimentação traz lucro, em torno disso corre e roda. Tipo a sensação de poder, o poder. Podendo pôr dar o poder, podendo ser o poder. Podendo tudo que quero, fudendo tudo que faço. Isso é um costume antigo, que me marca mais que meus passos. Sou quero, porque eu tenho poder. Uma por banco, duas da então. O moleque é louco e faz um dinheiro sim. O crime é igual o rap, é da minha alma. Prova causa terror nos becos. Tá perdido se mexer com o DJ, é minha vida. Do walk-talk de pochete recheada, droga, dinheiro, revólver. Comércio ilícito aumenta, melhora a renda. Guerra na fronteira do Brasil com Paraguai. Produto original, divido, triplico a venda. Tráfico de armas na Bolívia e no Uruguai. Desacerto é sem conversa, resumo das ideias. Visão ampla, epopeia dessa minha odisseia. O preço que se paga pra sustentar o vício. A vida que se leva, quem se leva desde o início. Bagulho tá sincero, toque de recolher. Fechamento de rua, embrulha pra firmar render. Eu quero, posso, porque eu tenho poder. Uma por banco, duas da então. O moleque é louco e faz um dinheiro sim. O crime é igual o rap, é da minha alma. Prova causa terror nos tracos. Tá perdido se mexer com o DJ, é minha vida. Forma certa, o sorriso te engana. Esconde uma mulher esperta, clique, cleque, alerta. Estouro, na fuga não existe seta. Assim segue o jogo, pelos becos adianto a reta. Sentido trono, a rainha do meu mundo preta. Gerenciando minha loja, traficando letra. A mente da vilã é treta, movimento, um sonho. Papel, caneta, livros, fuzil, escopeta. Armas automáticas, a inteligência vem do morro. Sistema contra o sistema da suplência. Estilo marginal, negona, é zona. Assume a zona, distrito extremo independente, linha de frente dona. Do meu destino clona, se tá devendo toma. Cobrança eu quero a soma, pra minha mãe almeja goma. Sigo firmona, meu corre um leão mata ou doma. Na selva pra se proteger da chuva eu trouxe a lona. Porque eu tenho poder. Uma